siga. Então, só para informar, a nossa operação é de transporte de órgãos, quando possível, coordenador de BHD. Quem é que vai? Meu nome é Ana. No momento fica inviável em virtude de situar-se na área da FI Brasília, mas por enquanto o Port Bridge fica na área do Santos Recife. Chame Recife 251-3395. 251-3395, bom dia. Alfa 3295, obrigado. Alfa 3295, obrigado. Virgínia Garoto, muito bom dia. Para Congonha, nível 360, aguarda a Copa Pira. Para Congonha, 360 nível, decola da 10, com temperatura saída da Elisa Ótima. Ao intercepta Pesulo 10, Brito, a Pesulo 6, Bravo Pesulo Brito, conforme a rota prevista. 50, 4, 4, é a fase do Transponder, no 208, é a frequência do controle. Estamos autorizados em Congonha, 360, decola da 10, da Elisa. Apresura 110, brinde apresura 16, é bravo, trânsito no direto, 044, transponder, o controle é 208. Está pegando as corretas, chame quando o trânsito depois que me avisa. Bom dia, Delta Lima Charlie. A linda cola pista 10, o vento é calmo. Controle Salvador, Delta Lima Charlie. Papapá, Delta Lima Charlie, contato radar na decolagem, tudo em 330, sair da MOM. 330, sair da MOM, Delta Lima Charlie. Assim que possível, atua direto de Fortaleza, a transporte de órgãos vitais. Delta Lima Charlie, o Centro Recife autorizou direto a Buco. Direto a Buco, Delta. Muito obrigado. Delta Lima Charlie, Centro, solicita que submanter o nível de voo 310 restrito. 310, vem pra cá. Além da cola, dá um zero, vento, vento calmo. Papa Delta Lima Charlie, chamo Centro Recife na frequência 12685, alterno 12545. Chama o controle 120, decimal 8. 208. 1360. Controle Salvador, bom dia. Altan 3601. Passa 1700. 3601 no contato radar na decolagem, sul, mantém nível 360, saída da EL. 36 da EL, tá 3601. Controle do TAN 3601, vai valer, dá pra evitar a formação. Entendi. 3601 sobe restrito, nível de voo 340. Chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 1251, 3395, restrito 345, da 335. zero, para valer. 251, bom dia. Está autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Vieta Zulu 16 até Bridge após. Correção, Zulu 10 até Bridge, após outro Zulu 16. E após comprova rota do plano de voo. Agora 10 após direita. Perfil assumida da El, transição Motiva. Controle 1208, aciona 5053. Após Belo Horizonte, trive, e após trive, posso. Reporte 517, acione identificação, autorizado chegada ONF. Desça e mantenha 2000 pés, ajuste altímetro 1097. Via Pátio Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, na chave a torre 1-8-9-5, ajustado 1017. Então 3597, a TAM informa que a chuva leve sobre o aeródromo.